Portal do Arrocha. Shows 73 99191 1000. Evangelista Produções. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar e você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, e eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras e ninguém responde. Te vejo infeliz. Você deve estar e se escondeu de mim. Não sei porquê, o amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve